Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia. Alô, alô, dois córregos. Nós estaremos atendendo na audição vindoura a solicitação gentil do nosso ouvinte, senhor Antônio Petroneiro, que está em nossa sintonia e, portanto, domingo que vem, a sua solicitação será atendida com a máxima satisfação. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos atender agora este simpático, amável e querido casal que reside aqui em São Carlos. Ele, o presidente do São Carlos Clube, ela a primeira dama daquela entidade social, aliás, a entidade mor aqui de nossa cidade de São Carlos. É este casal, Dona Nadir e o Dr. Estevinho Muscati. Sempre aos domingos, este casal fica a nos ouvir e vem nos acompanhando há muitos e muitos anos. E para eles, a Dona Nadir e seu esposo, o advogado Estevinho Muscati, Silvio Caldas, o titio, Silvio Caldas, aqui em uma gravação muito bonita ao vivo, ele mesmo anuncia, Dorestes Barbosa, Chão de Estrelas, Márcia Talentosa, Márcia, que fez muito sucesso em sua carreira como cantora. Márcia, e essa gravação que recebeu uma roupagem muito bonita do cientista e médico Paulo Zolini, Ronda. Tudo isto para este estimado casal de nossa cidade, ele, o presidente do São Carlos Clube aqui em São Carlos, e ela a primeira dama daquela entidade social, Dona Nadir, e seu esposo, o advogado Estevinho Muscati. Para eles, Nelson Gonçalves em Arranjo do Zacarias, canta do Erivelto Martins, Vermelho 27. Obrigado. Atendendo a pedidos, Chão de Estrelas, de Orestes Barbosa. Vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Obrigado. eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Se alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Pano, jogo feito! Vermelho 27! Ah. Esse homem que hoje passa maltrapilho, fracassado no seu traje furta cor. Um dia já foi homem, teve amigos, teve amores, mas nunca teve amor. Soberano da roleta e da campista, foi sua majestade o jogador. Vermelho 27, seu dinheiro mil mulheres conquistou. Vermelho 27, seu dinheiro tanta gente alimentou. Um rio de champanhe sorrindo derramou, e a sua mocidade em fichas transformou. Jogo no pano, jogo feito! Vermelho 27! Vermelho 27, quando a sorte caprichosa o abandonou. Vermelho 27, cada amigo num estranho se tornou. Os ossos do banquete aos cães ele atirou. A vida honra tudo, num lance ele arriscou. Jogo, jogo feito! Preto 17! Meu preto 17, nenhum cão entre os amigos encontrou. Thank you. vermelho, 27, quando a sorte caprichosa o abandonou. Vermelho, 27, cada amigo num estranho se tornou. Os ossos do banquete aos cães ela tirou. A vida honra tudo, num lance ela arriscou. Jogo! Jogo! Feito! Preto 17! Deu preto 17, nenhum cão entre os amigos encontrou. Pela Rádio USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Parabéns, Dalil de Barros Carvalho, diretor da nossa Ida Lafique Imóveis. Amanhã, o dinâmico amigo de todos, empresário bem-sucedido, o querido em nossos meios sociais e comerciais, profundo conhecedor do ramo imobiliário, excelente marido, casado com Dona Maria Lúcia, excelente pai, genitor da encantadora, bonita e inteligente Débora, estará aniversariando e recebendo os parabéns a você. Dalil de Barros Carvalho também receberá de sua sócia, Dona Maria Alice Bittencourt, todas as felicitações do mundo. Nós queremos enviar ao de Barros Carvalho, nesta manhã de domingo, todas as felicitações pelo seu aniversário que dar-se-á amanhã. Dalil, que Deus o ilumine, que Deus o proteja e que você viva muitos e muitos anos. Mas nesta manhã, para a satisfação nossa e gáudio dos nossos ouvintes, por telefone quem comparece a esta audição pela Rede USP de Rádio é o presidente da CISC aqui de São Carlos, o talentoso senhor José Eduardo Casimiro, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar ao vivo com vocês. Estou à disposição para suas perguntas, Rubens. Pois não, José Eduardo Casimiro, como que foi a sua posse recentemente feita na CISC aqui em São Carlos? Nós tivemos no dia 28 a nossa posse, numa festa muito bonita, muito grandiosa. Nós tivemos também a entrega do Palácio do Comércio e logo após tivemos um jantar de posse no São Carlos Clube. Foi realmente um dia que eu tenho certeza que vai ser inesquecível na minha vida, assumir essa entidade que é a Associação Comercial do Estado de São Carlos, o que ela representa para a cidade. Então, para mim, é uma honra estar presidindo hoje a CISC. Pois não, também nesse dia, como você já afiançou os nossos ouvintes, deu-se a inauguração do prédio Palácio do Comércio. E cabe a você fazer com que esse Palácio do Comércio venha a funcionar e ele será mobiliado em sua administração como presidente da CISC? Exatamente. Nós já estamos fazendo alguns projetos de alçadas para tentar o mais rápido possível já mudarmos algumas coisas para lá, por exemplo, a sala do presidente, o departamento jurídico que nós estamos montando. Nós vamos ter também lá, provavelmente, uma sala para o vice-presidente da Facesp. Então, aos poucos, nós vamos mobiliar lá o palácio e vamos nos mudar. Pois não, nós temos aqui mais uma perguntinha. Quais serão suas primeiras iniciativas à frente da CISC, como presidente? Nós começamos já a fazer uma campanha para novos sócios, né? Precisamos aí de mais, pelo menos, uns 200 sócios nesse ano. E já estou trabalhando também na campanha do Dia das Mães. Pois não, você poderia salientar para os nossos ouvintes quantos associados compõem hoje o quadro associativo da CISC? Nós estamos hoje com 1.308 associados. E pretende mais 200? Eu preciso de mais 200 até o final do ano. Ah, com a sua... Nossa meta é 200 novos sócios. Lógico, se conseguirmos mais... Melhor. Melhor. Mais melhor ainda, né? É, mas a nossa meta é 200 sócios. É difícil, viu? Mas nós vamos trabalhar, as meninas já estão na rua, nós já estamos fazendo um trabalho... É bem feito. Eu acredito que a gente consiga esses novos 200 sócios até o final do ano. Pois não, nós estamos batendo um papinho nesta manhã via telefone com ele, que é o presidente da CISC aqui em São Carlos, o senhor José Eduardo Casimiro. Nós temos mais essa pergunta que você começou a explanar para os nossos ouvintes e nós o cortamos. para o Dia das Mães, pode falar a sua campanha. Então nós já estamos pensando na campanha, né? Eu tenho ideia de fazer alguns sorteios de brindes. Provavelmente são 5 televisões de 29 polegadas. Agora, a notícia mais auspiciosa para os nossos sócios é que eles vão participar sem precisar entrar na campanha com dinheiro. A CISC vai bancar toda a campanha. Então, porque normalmente quando existe alguma campanha assim de Dia das Mães ou Natal... Sempre o comerciante é que paga, né? O comerciante, para participar, né? Para o cliente dele participar, ele tem que estar na campanha. E comigo foi uma iniciativa que eu tive de a CISC bancar os prêmios. E eu vou comprar essas 5 televisores, se Deus quiser. E vamos sortear para o Comércio de São Carlos sem custo algum para o nosso associado. O que é muito importante, porque vem dar a ele o incentivo, o estímulo necessário para que ele seja sócio da CISC. Mas, o José Eduardo Casimiro, você que é presidente da CISC, há quanto tempo você está na entidade e quais foram os degraus galgados por ti? Bom, eu, há uns 10 anos, mais ou menos, fui diretor por poucos meses. Né? Depois eu tive que sair. Aí voltei há 4 anos atrás com o Marquinho Martinelli, que eu era o tesoureiro da CISC. E acompanhei todo o trabalho do Marquinho, acompanhamos tudo o que foi feito nesses 4 anos e agora acabei assumindo aqui a presidência. Muito bem, nós estamos aqui conversando amistosamente nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto à música e à saudade pela Rede USP de Rádio com o atual presidente, o dinâmico senhor José Eduardo Casimiro, que também é empresário no ramo ótico aqui em nossa cidade e que recentemente, aliás, recebeu o prêmio Os Notáveis. Pelo prêmio Os Notáveis, nós o cumprimentamos em nome de toda a equipe, a Rádio USP e de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Casimiro, como você vê o atual comércio aqui em São Carlos? Eu vejo o nosso comércio, um comércio muito forte. Tanto que você vê o que está expandindo o comércio na nossa cidade. O que tem de comércio nos bairros hoje. Então eu vejo isso uma boa notícia. É um crescimento realmente muito grande. E o que a gente tem notícias é que estão abrindo novas lojas e não estão fechando muitas. Né? Porque às vezes abrir uma loja é fácil, né? Sem dúvida alguma. E logo a seguir acaba fechando. Mas as notícias que nós temos, nós vamos ter um levantamento um pouco mais preciso dentro de alguns meses com o nosso Departamento de Economia. Mas pelas notícias que a gente tem, o número do nosso comércio está crescendo muito. E a gente vê também, pelo fato das pessoas não saírem mais de São Carlos para fazerem compras. O que é muito bom. Isso aí faz com que realmente nosso comércio cresça. Porque antes você ia, por exemplo, no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, você cruzava lá com muito São Carlense. Hoje você vai lá, dificilmente você vê um São Carlense. Porque ele compra aqui mesmo. Porque ele está comprando aqui agora. Então isso aí é muito a nós. Ô José Eduardo Casimiro, você que é presidente recém-eleito empossado pela CISC, você vai dar atenção também ao comércio da periferia em nossa cidade, o pequeno comércio de bairro? Isso também foi promessa de campanha. Nós temos na nossa diretoria vários diretores de bairros. Então, nós vamos começar a fazer núcleos de bairros. Provavelmente, já a partir do dia 1º de abril, nós vamos começar a visitar os bairros. E ainda esse mês, nós temos muita coisa para ver aqui dentro da CISC, não está tendo tempo de eu ir. Mas a partir de abril, nós vamos percorrer os bairros com um outro diretor junto. Vamos saber as necessidades dos nossos comerciantes. E mesmo dos que não forem sócios, eu quero conversar, saber dos problemas que eles enfrentam. E nós vamos visitar todos os bairros. Tenho isso aí na minha campanha. E a partir de abril eu vou começar a fazer essas visitas. Pois não, nós temos mais essa pergunta aqui. Qual será o seu primordial objetivo como presidente da CISC? É difícil a gente falar em primordial, né? Eu tenho aqui em mente vários objetivos, né? Que são essas campanhas que eu quero fazer sem custo pro nosso associado. Eu acho que isso aí é um ponto muito forte. Eu também quero ampliar a nossa Crédia CISC, a nossa cooperativa, Eu quero abrir pelo menos 2 postos de troca de malote dentro da cidade. Isso aí também eu acho que vai ser muito importante para o comerciante. Temos que inaugurar realmente o palácio, né, mobiliário, inaugurá-lo. Então nós temos aumentar o número de sócios, então nós temos vários objetivos, né? Eu não quero me apegar num só, porque eu quero ser bem dinâmico. Eu quero dar continuidade ao trabalho do Marquinho, com renovação. Então eu não quero me apegar num único objetivo. Eu acho que o comércio não tem, assim, um único objetivo. Nós temos é que ver as necessidades dos nossos associados, a necessidade do nosso comércio, da nossa cidade, e trabalhar para isso. É isso que é o meu ponto de vista. É, desta manhã nós tivemos, assim, a participação via telefone do dinâmico e estimado senhor José Eduardo Casimiro, presidente da CISC, recém-empossado, ele que também é comerciante no ramo ótico em nossa cidade. Pela sua participação nesta manhã, em um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, José Eduardo Casimiro, os nossos sinceros agradecimentos e esperamos que você galgue tudo o que você almeja em sua administração à frente da CISC como presidente. Que você seja nado e que você seja um vencedor, como sempre tem sido até agora. A nossa admiração, o nosso respeito e os nossos parabéns também pelo prêmios notáveis que você recebeu. E esperamos que esta audição sempre esteja à sua disposição para qualquer eventualidade, para qualquer divulgação. Um abraço e um bom domingo. Fique à vontade para suas rápidas despedidas. Obrigado a você pela oportunidade. Eu quero dizer que eu estou aqui à disposição de vocês também, do associado. As portas estão abertas aqui na Associação Comercial. E assim que eu tiver a oportunidade, eu voltaria a conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, aqui estarão a Orquestra Coroé RGE, Luiz Lua Gonzaga e o Conjunto São Carlense, cochichando alto.